Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 1º de agosto, primeiro dia desse mês de 2021, uma linda manhã, um pouquinho fresca, mas um céu maravilhoso aqui em Santa Bárbara do Oeste, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos a postos para começar mais uma conversa, mais um diálogo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com um prazer imenso que volto, né, todos os domingos ao programa para festejar, né, o prazer de participar desse programa. Um bom dia a todos e que possamos nos inspirar para fazer o melhor. Bom dia, Geraldo. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luizão. Bom dia a todos que já estão nos ouvindo nessa manhã fria. E nós estamos concorrendo hoje com as Olimpíadas, né? Eu mesmo estava lá assistindo o atletismo, assistindo as coisas. Eu adoro esporte, né? E nós estamos tendo essa festa que é o encontro internacional do esporte, né? A gente, às vezes, por estar falando num programa ligado à religiosidade, né, ao espiritismo, a gente esquece que o esporte é uma das formas fantásticas de motivar os jovens ao bem. Né? Então, tantos projetos. Por exemplo, eu vou enaltecer aqui a figura do senhor Rubens Braga. Ele é o marido da nossa querida Maria Cleusa, que é presidente de uma das casas espíritas aqui em Piracicaba, que, pelo esporte, ele é professor de educação física, está com 92 anos, 93 anos. Ele incentivou tanta gente à prática do esporte, quanta gente ele ajudou a entrar na faculdade, a estudar. Eu acredito que boa parte da educação física na cidade de Piracicaba se deve ao incentivo dele, direto ou indireto. Então, que esse esporte que está sendo passado na televisão, a gente chame nossos jovens a assistir, porque isso desenvolve tantos valores nos jovens, né? Valores do bem, né? Então, fica aqui uma pequena lembrança à Olimpíada, esse encontro maravilhoso, que, por sinal, tá triste para eles, porque está tudo estádio vazio, né, por causa do Covid. Perde um pouco daquele brilho, né, para o atleta, mas não perde a motivação de transformação do jovem. É isso aí, Geraldo. Sempre que eu vejo a Olimpíada, a gente lembra da Grécia, né, onde começaram os primeiros jogos, né, onde existiam aqueles atletas que corriam muito mais pelo prazer de correr, né? E foi de lá que nasceu tudo isso. E eu não sei se você sabe, Luiz e Alan, meus queridos ouvintes, eu corria também na década de 70, eu corri pelo Sport Clube Pinheiros. Opa! Eu corria 3 mil metros com obstáculo. Não era um bom atleta, não era um atleta de médio para mais ou menos, né? Mas eu sempre gostei muito do atletismo, do esporte. Tive um irmão que foi corredor também, e é sempre um prazer muito grande a gente ver e participar do esporte. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui no estudando o livro A Gênese, numa parte em que o Kardec entra por um caminho muito científico, dos aspectos astronômicos que envolve a doutrina espírita e a parte científica aqui da Terra. Então, os nossos programas, enquanto estivermos estudando isso, terão o nome de Estudando o Universo 1, 2, 3, hoje, por acaso, é o Universo 3. E estamos estudando um capítulo que se chama Os Desertos do Espaço e a Sucessão Eterna dos Mundos. E eu li, são dois capítulos até pequenos, mas muito interessantes para se ler e filosofar. E escrevi assim: o homem, diante do espetáculo universal, frente às incomensuráveis galáxias espalhadas pelo universo, se vê pequeno, de pouca significância frente aos valores universais. E ao descobrir os incógnitos desertos do espaço, percure a razão primária para entender um pouco mais. Se vê cercado pelo silêncio, submetido ao mistério que domina o cosmos. E nesse momento, reproduzimos aqui uma frase de Kardec, quando ele diz: reconheçamos que a Terra e o homem são como nada em confronto com aquilo que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento não se estendem ainda senão por um campo imperceptível ao lado da imensidade e da eternidade do universo, que não se extinguirá nunca. Então, diante dessa frase, fica um cenário: o homem diante do infinito, do cosmos, do infinito do cosmos. E que a gente passe a refletir nessa grandeza, nessas dimensões, para reconhecermos quem na realidade nós somos. Muito bem, meus amigos, é assim que introduzimos o programa Visão Espírita. E como sempre fazemos, o programa tem três blocos: a introdução, o primeiro bloco, o segundo e terceiro bloco. E esse primeiro bloco é o estudo aleatório do livro Fonte Viva. E hoje escolhemos uma lição, a lição 146, Saibamos Cooperar. E eu passo a leitura. Emmanuel seleciona a frase que está registrada no Evangelho de João, quando Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. E Emmanuel assim escreve: o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar da tribuna de variadas confissões religiosas. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem um influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados das mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamos-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanham os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Para hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Luiz. É um texto maravilhoso, né? E eu lembro sempre de uma ocasião que o homem, ele em sintonia com o Senhor, né? Ele conheceu um moço que namorava uma moça que viviam em atrito, porque realmente nada dava certo, ele vivia sofrendo, ele é uma pessoa calma, tranquila, e a moça vivia aprontando. E ele conhecia também uma moça que vivia chorando, porque um perturbado lá, como ele disse, vivia importunando-a, né? E o Alain, por estar perto do Senhor, ele lembrou de aproximá-los. Então aí o Alain fez aquele papel de cupido, né? E disse assim, poxa, vocês vivem chorando um em cada lado, por que vocês não se conhecem, né? E moral da história, esse casal hoje está casado, vive bem, maravilhosamente bem. Em síntese, o Alain sintonizou com o alto naquele instante. Isso é possível em todos os nossos atos. Quando a gente está com uma pessoa dentro de um elevador, quando a gente está atendendo uma pessoa na rua, quando a gente está conversando com um porteiro de um prédio, em síntese, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos ter essa sintonia. Ele está em nós. Falta que nós estejamos nele. Então, quando nós vemos, por exemplo, esses políticos roubando dinheiro da saúde, Jesus está presente ali. Ele está tentando fazer o melhor, mas eles não estão em Jesus. Por isso, atitude em desacordo, né, com os princípios evangélicos. Então, nós precisávamos ter mais consciência disso, que a gente pudesse, em cada atitude, em cada momento da nossa vida, e existe um jeitinho muito interessante que nós podemos lembrar disso, né? Quando nós estivermos diante de um ato, diante de uma situação, que a gente se lembre e diz assim, o que será que Jesus faria em meu lugar? Então, se nós conseguirmos implantar isso na nossa vida, e se as pessoas conhecerem esse sistema, nós vamos passar do mundo de regeneração em um mês. Porque realmente a mudança do planeta vai ser extraordinária. Nós temos um modelo. O modelo existe para ser copiado. A gente primeiro copia e depois assimila. E a partir do momento que a gente assimilar, a gente faz que nem Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Muito bom a sua colocação. Alain. Que texto interessante para a nossa reflexão, né? Por sinal, toda semana esse texto do Fonte Viva eu publico na nossa página lá do Facebook, tá? União Rádio Web. Você pode ir lá ler, deixar até sua pergunta, seu comentário, né? Pode ficar à vontade com isso. Bom, mas voltando. Quando estávamos falando aqui, eu, o Luiz e o Geraldo, do programa, né? De quem trabalha no programa Visão Espírita. Né? Cooperar com esse programa, nós três aqui estamos apresentando, né? Mas cooperar com esse programa são inúmeras pessoas que, se eu me meter agora a dar o nome de todas, eu vou errar, vou falhar. Porque desde quando ele foi fundado até os dias de hoje, passaram dezenas de pessoas nos ajudando. Hoje tem muita gente que nos ajuda com doações, né? Nós temos a parte técnica, que o Wilson, que esteve aqui com a gente dois domingos aí, aqui apresentando também, ele que organiza, ele que escolhe o aplicativo, ele que nos dá suporte técnico de como montar o programa. Estamos já pensando na volta para o ano que vem do estúdio, então nós estamos bolando uma maneira de usar câmeras, microfones juntos, né, para a gente manter esse contato que nós gostamos tanto, né, de se aproximar assim, de quem nos acompanha, quem nos ouve. Quem nos ouve também colabora, porque além de a gente não estar falando só para nós três, né, tem mais gente escutando, quando vai comentar um assunto falado aqui com alguém na semana, é ferramenta de Deus também naquela hora, porque ele pegou o assunto e foi lá compartilhar com alguém, né? Então, o que nós inventamos aqui, que não foi nenhum de nós três, inclusive, que inventou esse programa, ele começou lá com o Jamil Salomão e com o Edson Evangelista, que não estão mais com a gente, já faz tempo no programa. Esse programa que nós hoje conduzimos aí à frente é fruto do trabalho de cooperação de dezenas de pessoas, para não falar, acho que quase centenas durante essa história dele toda. Né? Então, quando a gente escuta essa palavra, saibamos cooperar, eu lembro também que eu já era palestrante há uns 15 anos, já era professor dos cursos da casa, eu já fazia bastante coisa, e eu mudei para Campinas, eu fui trabalhar no Centro Espírita lá, e eu queria continuar fazendo o que eu fazia, eu queria dar aula, que eu adoro, eu queria fazer palestra, que eu adoro também. Só que lá eles tinham uma sistemática assim, um pouco mais rigorosa, eu não era ninguém ali, eu estava chegando, né? Então eu falei, eu quero ajudar, eu quero cooperar de alguma forma aqui com a casa, né? Olha, eu dou aula nisso, naquilo, eu faço palestra, eu faço isso, faço aquilo. Aí a senhora ela falou para mim, olha, está precisando de alguém para dar água lá no copinho da água fluidificada. Aí eu falei, mas claro, deixa comigo, é comigo mesmo, eu vou lá ficar lá entregando a água na saída do passe, deixa comigo. E aí eu entregando a água, eu comecei a fazer mini palestras, né? Olha, você sabe que essa água, ela recebeu energia, de que maneira, e eu ia explicando e tal, e tal, e tal. Aí de repente essa senhora falou assim, ô Alan, você não quer substituir uma pessoa aqui numa aula lá? Eu falei, opa, é comigo mesmo, vamos lá, né? E fui substituir a pessoa, e dali a pouco eu estava coordenando cursos lá, como eu já fazia, né? Então a gente tem que entender que a cooperação da gente, ela tem que ser no sentido do que o grupo precisa naquela hora, não no que eu quero fazer. Eu estou lembrando aqui, ó, o Geraldo é médico, né? Eu estou lembrando do André Luiz, ele chega lá médico, no plano espiritual, e André Luiz fala assim, não, eu sou médico, eu quero cooperar aí nessas câmeras, como médico, eu sou médico. Aí alguém fala assim, mas aqui você não é médico daqui, aqui se você quer cooperar, você pega a vassoura. Né? Então, às vezes, ou acho que por sinal, acho que a palavra às vezes nem cabe bem, eu acho que normalmente a gente atrapalha a cooperação quando a gente deixa o orgulho ficar à frente da nossa decisão. Quando a gente se coloca de verdade como um colaborador de um grupo, não importa a função, não importa onde você colabore. O que importa de verdade é que você coopere. E essa lei de cooperação é universal. Quando nós aprendermos a cooperar uns com os outros, na onde nós estivermos, o mundo fica mais fácil. É isso aí, Geraldo. Ouvindo as duas falas de vocês, eu penso sempre assim, que a gente não pode deixar a vaidade se sobrepor à competência. E lendo esse texto do Emmanuel, eu vejo assim, o Emmanuel está num patamar tão elevado de compreensão do Evangelho, que eu acredito que nenhuma frase dele está ali por acaso. Ele não joga uma frase para encher linguiça. Toda frase dele, com certeza, tem uma mensagem. E a frase dele, nesse texto, que mais me impressionou, é que ele fala, todos os homens receberão dele, de Jesus, sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Eu fiquei imaginando como seria isso, o que é receber um dom de Jesus. Então eu imaginei assim, o dia que eu for visitar o Luiz ou o Alan na casa dele, como eu já fui, você é muito bem recebido, você é colocado na sala, ele vai lhe tratar bem porque é da índole do espírito fazer o bem, receber bem e dar alguma coisa a quem vem. E quando aqui aportamos na terra, essa terra, simbolicamente e de fato e de direito, é a casa de Jesus. E quando aqui chegamos, com certeza recebemos dele esses dons. Que dom que é esse? Eu acho que esses dons a gente vai descobrindo aos poucos, à medida que a gente se esclarece, reflete, medita. E eu tenho a sensação comigo que aqui na Terra, reencarnado, poucos têm consciência desses dons. Eu acho que um irmão meu dizia isso, que após o desencarne, uma das coisas que talvez nos amargure um pouco é saber que aproveitamos pouco tudo aquilo que recebemos de Jesus. Hoje a gente vê Jesus um pouco distante, mas ele está ao nosso lado, ele está com a gente. Talvez esses dons sejam a força, a energia que nós estamos utilizando aqui para fazer alguma coisa, uma mínima coisa. Então, às vezes, a vaidade, a gente fica achando assim, não, eu sou bom, eu sou o cara, eu fiz isso. Você não é bom, você é um aluno repetente e por bondade daquele que nos recebe, ele lhe ajuda a você fazer uma coisa para você ganhar um pouquinho mais de moral, para se sentir mais útil, e isso é um crescimento contínuo. Então, acho que a gente não sabe cooperar porque a gente não sabe o quanto nós estamos sendo ajudados por Jesus. Eu acho que essa consciência ela fica mais estabelecida depois do desencarne. Se você puder ter essa consciência aqui, maravilhoso, ótimo, você vai aproveitar muito. Mas quantos de nós aqui na Terra não tem a vaidade muito grande? Não, porque eu sou isso, eu sou... O cara se apresenta num grupo espírita, não, eu sou o médium. Que médium, rapaz? Sabe? Então, talvez a todos nós precisássemos de um pouquinho mais de humildade, né? Como dizia um programa numa brincadeira aí, calçar a sandália da humildade e trabalhar um pouco mais, como fez o Alan. Eu vou distribuir a água aqui e vai. Aí, naturalmente, o que ele tem dentro de si começa a se extravasar, naturalmente. E isso vai ser reconhecido. Então, acho que a gente precisa entender como cooperar mais com Jesus. Muito bem, meus amigos. É assim que começamos esse primeiro bloco do programa Visão Espírita, 9:55. E hoje vamos começar o segundo bloco, que é a leitura e o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, com um capítulo que o título é Pedra Rejeitada. E no primeiro momento a gente fica perguntando que pedra rejeitada que é essa, que título esquisito, né? E tem três textos extraídos de Mateus, Salmos e do livro de Daniel, e tem toda uma explicação do Caibá que também é muito interessante. Então, eu vou fazer a leitura dessas três referências que foram dadas, depois Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários. Então, pedra rejeitada. Caibá seleciona uma frase do Evangelho de Mateus quando ele diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos? Segunda frase, agora registrado Salmos. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. E a última frase do livro de Daniel: estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aparentemente são três frases vagas, eu peço ao Luiz e ao Alain que tentem criar um vínculo e um ensinamento em torno delas. Essa figura de Jesus, né, que veio completar as revelações de Deus na face do planeta. E nós costumamos falar em três revelações, né? E esse trecho, o Caibá, ele fala em quatro revelações. Na realidade, a unidade de Deus é revelada por Abraão, o Deus único, né? Então, toda aquela coisa do politeísmo se transforma nesse monoteísmo de Deus como uma figura única. E aí depois vem Moisés, com a revelação que nós conhecemos, que é o Decálogo, e Cristo com a revelação do amor, né, desse Deus, e finalmente o Espiritismo conjuminando isso tudo, mostrando e explicando o porquê de cada revelação dessa, né, e qual o sentido de cada uma. E que, Jesus, na realidade, imagina se aquilo que ele veio fazer tivesse vingado, né? Se os judeus tivessem dito assim: olha, vamos fazer o seguinte, você é portador de uma sabedoria imensa, então, em vez de nós estarmos à frente disso, venha você, né? E aí Jesus pudesse disseminar todo o seu evangelho por toda aquela região com os elementos, né, que o judaísmo possuía para divulgação do seu evangelho. Mas, como o nosso estágio, normalmente, né, ele não se encontra ainda num patamar que permita maximizar o ganho daquilo que vem, nós o rejeitamos, né? Nós todos conhecemos o evangelho, aí conhecemos a mensagem do Cristo, e no momento de insanidade, nós o crucificamos, né? Mas isso aí tinha um plano de ser. Para aquele estágio, não era realmente possível que nós reconhecêssemos aquela mensagem, aquela revelação. A nossa atitude para o estágio em que nos encontramos era praticamente a única possível. Só que esse plano divino é mais extenso. Aquilo veio como um exemplo. Aquilo veio como um modelo. E aí, com o seu exemplo, com a sua vivência daquilo que ele pregou, nós, então, começamos, através dos séculos, a segui-lo, a repetir as suas atitudes, aprender com o seu exemplo. E isso é um processo muito natural. Então, hoje, nós compreendemos melhor. E até hoje, nós vemos que praticamente o ser humano ainda não absorveu essa lição do Cristo. Nós que estamos próximos, estamos todos os dias praticamente em contato com esse evangelho, nós o sentimos em toda a sua intensidade. Mas a gente observa que, principalmente, entre aqueles que conduzem as diretrizes do mundo, esse evangelho ele está muito distante. E quando está próximo, as pessoas, inclusive, se inibem em vivenciá-lo, em mencioná-lo, em enaltecê-lo. Por quê? Porque a sociedade não aceita, né? Já se colocou um paradigma misturando Deus com religião. E, em função disso, o próprio Estado, né? O próprio Estado ele não tem religião. Ele é um Estado laico. Então, aqueles que dirigem os destinos da humanidade estão praticamente proibidos de mencionar alguma coisa sobre o Evangelho. E qualquer referência, inclusive, porque tem aqueles que têm interesse em que isso não se enalteça, que isso não apareça. E eles, com a sua força, com os seus meios, procuram afastar a humanidade dessa referência. Mas nós somos cristãos. Nós temos essa consciência. E nós temos que, através da nossa vida, falar desse Cristo que não é permitido falar em público enquanto estadistas, enquanto representantes do povo. Então, que a gente não fale do Cristo, que a gente vivencie o Cristo. Imagina se, por exemplo, as Nações Unidas, elas tivessem pego aqueles aparelhos que detectam tsunamis e tenham colocado nas regiões mais sujeitas a tsunami. É uma atitude cristã. Então, nós não precisamos reverberar aquele nome. Nós precisamos, única e exclusivamente, exemplificar. E aí está o link, Geraldo, que magistralmente você fez com a primeira lição. Através da ação, nós podemos falar muito mais intensamente desse cristianismo que é tão forte e que deve realmente influenciar a nossa vida com muito mais intensidade. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan. Está sem voz, Alan. Eu tirei o áudio para não dar interferência, que esqueci de pôr o áudio. Sabe que quando a gente fala dessa questão da revelação, né? Eu sempre tive um pouco de dificuldade em aceitar esse assunto assim, né? Como uma revelação. Porque fica parecendo algo místico, né? Fica parecendo algo assim. Isso eu estou falando da minha interpretação, por favor, né? Fica parecendo algo místico, algo num campo assim. Não do racional que baseia tanto o espiritismo. Fica parecendo assim que é algo que é meio forçação de barra, vamos falar assim, né? Falar assim, não, isso é uma revelação, né? Então, não defendendo aquilo como revelação, mas defendendo como uma progressão natural na evolução dos homens, né? Defendendo a ideia de que encarnação a encarnação, geração a geração, cultura depois de cultura, nós estamos avançando, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o homem de 2000 anos atrás e voltarmos e compararmos com o homem de hoje, não dá nem comparação, né? Nós somos muito mais evoluídos. Todos são mais evoluídos? Claro que não. Mas na maioria das pessoas, né? No grosso das pessoas, nós estamos em níveis muito mais avançados do que aquele homem que vivia encarnado há 2000 anos atrás. Então, há um processo evolutivo, só que ele segue um ritmo, né? Ele segue um processo. Acho que o Luiz falou bem, né? E eu vou reforçar isso, né? faz muito sentido esse processo evolutivo com o primeiro texto que se fala em cooperação. Faz muito sentido juntar os dois. Porque quando nós falamos em pedra rejeitada no sentido de Jesus ser aquela pedra que nos dá a primeira sustentação para elevar um muro, né? A gente não pode rejeitar essa pedra se a gente quer construir um muro, porque senão esse muro vai crescer de forma frouxa, sem muita base, né? Agora, veja que esse texto é muito interessante, porque ele fala em Jesus como pedra rejeitada, quer dizer, ele é um cooperador, apesar de ele ser o governador espiritual do nosso planeta, na construção divina em nosso planeta. Né? Ele coopera. É uma pedra base, é uma pedra necessária e de alicerce. Mas é uma pedra. Para a gente realmente construir, edificar um templo em nosso coração, nós também precisamos nos colocar na função de pedra. Nós também precisamos entender que nós somos mais uma pedra desse muro, auxiliando aos demais na construção desse templo que vai ser um dia o planeta Terra para todos que aqui habitarem. Então, nós temos que cooperar nos colocando na nossa posição. Jesus, como pedra inspiradora, como pedra simbólica, né? Como pedra até fundamental, mas nós também nos colocamos e aceitando o nosso papel de pedra no meio de um muro. Eu não posso querer ser a pedra lá de cima, né? Aquela a pedra que mais vai aparecer do muro. Mas eu tenho que fazer meu papel aonde estiver o muro, seja lá embaixo, seja no meio, seja no lado, aonde eu for colocado pelo Divino Mestre, né? Eu devo estar ali servindo de sustentação para que se cresça esse templo divino no coração de todos nós. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Em poucas palavras, eu diria que ainda vivemos valores muito humanos, muito da terra. Nós somos menos a essência e somos mais a personalidade transitória. Eu vejo que, como diz o próprio Caibá, o Evangelho foi a maior revelação. E Jesus é a personificação dessa revelação. Ele representa a revelação. Ele é a revelação. Mas, infelizmente, como disse o Luiz, num momento de insanidade, nós o crucificamos. E até hoje, a gente vê que é um pouco constrangedor para a pessoa que vai falar do Evangelho em qualquer ambiente. As pessoas, em determinados lugares, não aceitam, não toleram, não estão acostumadas. Mas o tempo é o senhor da razão. Dia chegará que essa revelação vai ser reconhecida como a pedra angular e que nós deixamos passar. Eu acho que esse é o peso maior. E nós aqui, dentro do programa Visão Espírita, temos a responsabilidade de destacar sempre que essa pedra é muito importante, que esse arcabouço, que essa estrutura montada por Jesus deve ser a pedra angular. Eu acredito que o dia que a humanidade entender e aceitar que o Evangelho é a revelação, tudo facilitará para que a gente passe de um estágio para outro do mundo. Muito bem, meus amigos, 10:09, foi assim que fizemos os dois primeiros blocos do programa Visão Espírita. E hoje vamos entrar aqui no terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. E é muito interessante, a gente fica lendo, eu fiquei lendo ontem o livro Gênesis, fui e voltei algumas vezes, e é interessante a gente ver toda aquela descrição do Kardec sobre os desertos do espaço e a sucessão eterna nos mundos. Os desertos do espaço são aqueles espaços incomensuráveis, sem nada. Sem planeta, sem poeira cósmica, sem nada, aparentemente, sem nada. E são os desertos do espaço. E logo depois desses desertos, outros sistemas gigantescos, onde existem mundos que vão nascendo e outros vão morrendo. Então você fica se imaginando voando num foguete muito rápido e observando todos esses cenários. E eu fiquei dentro desse foguete e eu fui fazendo perguntas para o Luiz e para o Alan, e espero que as perguntas sejam interessantes para que a gente possa obter boas respostas, né? Então, Luiz, estamos eu, você e o Alan nesse foguete aí, voando pelo espaço, e estamos nesses desertos do espaço. E eu pergunto a você, Luiz, os desertos do espaço são o nada? É nada, aquilo não é nada, aquilo é zero, não é nada aquilo? Ou nesse imenso deserto de planetas existe a matéria cósmica? Existe a matéria cósmica. Ele é todo preenchido de matéria cósmica. Eu já comentei aqui, né, numa comparação a respeito da densidade, a gente sabe que o ar, se você pegar um volume de 1 centímetro cúbico, você tem aí 8 sextilhões de moléculas de ar. Quando você forma aquelas embalagens da vácuo, né, que a gente chama dos supermercados, você reduz aí para 5 sextilhões de moléculas de ar por centímetro cúbico. E assim vai, né? E aí eles estimam que nas regiões estelares você tem 1 molécula de ar por quilômetro quadrado. Nós conhecemos o fluido cósmico universal, né? Então, o vazio, e os livros espíritas se referem muito ao éter, né? Todo esse imenso, ele é como se um oceano onde nós estivéssemos mergulhados nele. Então, existe sim, e eu achei muito interessante esse sentido figurado que o Caibar deu dos oásis nos desertos. Então, se você pegar, por exemplo, você lá no meio do Saara, e você lá tem oásis. Agora, só que esse oásis, partindo do local onde você está e com a visão que você tem, Deus o livre, isso aí está a uma distância incomensurável que talvez você nem venha conseguir atingir. Agora, se você for subindo, você vai tendo uma outra visão. E aí, daqui a pouco, você vê aquele pontinho que é você e vê um oásis que é visível, né? E você, cada vez subindo mais, você, daqui a pouco, não vê nenhum dos dois. Porque cada oásis desse representa uma galáxia. Então, você imagina que na cada galáxia, tendo um oásis desse, um deserto desse, aí você vê e tem uma noção muito pequena do que significa esses vazios estelares. Mas é uma região imensa e tem muita coisa, inclusive, Geraldo, ainda por se descobrir, né? Então, sem sombra de dúvida, quando nós conseguirmos visualizar o fluido cósmico universal, nós veremos que nessas regiões, por onde migra, né, o pensamento, nós sabemos que o pensamento viaja, e se ele viaja por algum lugar, então, sem sombra de dúvida, nós veremos assim regiões, eu compararia com um oceano imenso, onde aquelas ondas aparecem que nós não conseguimos detectar. É isso aí, Geraldo. Eu gostei dessa imagem, Luiz. E essa pergunta tem um objetivo assim, né? A gente, nesse momento, enxerga o nada. Como nós enxergávamos o nada antes do microscópio e antes do telescópio. Uma vez surgiu o microscópio, surgiu o telescópio, você passa a enxergar mais. Mas eu acho que o salto que nós vamos dar, não sei quando, é que talvez a gente não veja, mas a gente sinta. Eu sempre me refiro a isso. Hoje, A gente valoriza muito o olhar. Ah, eu estou vendo. Não, o que é que você está sentindo? O sentimento é colocado como se fosse num degrau inferior e a visão num degrau superior. Mas em cima disso eu pergunto ao Alan. Alan, o Kardec escreve, e eu fiquei me imaginando nesse foguete andando pelo espaço, ele escreve assim, solidões sucedem solidões no espaço, sem planeta nenhum. E as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Então você se imagina um foguete andando à velocidade da luz e não tem nada. Imagine essa ideia, né? E eu pergunto ao Alan, Alan, nós, como espíritas, mas o Luiz já deu a dica dessa imagem do mar, que é muito interessante, como compreender um espaço gigantesco sem vida, sem a matéria que conhecemos? Ou essa dimensão que nos impressiona é uma distorção de nossa reduzida percepção, Alan? Eu acho que assim, Geraldo, eu tenho o hábito de viajar, meu trabalho é viajar, né? É, como é aquela música? Minha vida é andar por esse país, esse dia descanso feliz. Luiz Gonzaga, né? então, como eu viajo muito, né? E por vários estados, inclusive, né? Eu fico observando como tem áreas desocupadas pelo homem, né? Assim, áreas verdes, áreas que às vezes estão dedicadas ao gado, áreas que estão dedicadas a plantações, e ao mesmo tempo tem matas, tem montanhas, tem... E nenhuma dessas áreas o homem tem frequência constante, né? E aí, de repente, a gente chega numa cidade onde se ajunta pessoas e ali cria um grupo, né, social, cria um grupo que venha a conviver naquele ambiente. Né? Da mesma maneira, a lei das atrações mentais nos coloca... no nível evolutivo que a gente está, em grupos espirituais. Então, a gente se atrai. Mas como é gostoso, de vez em quando, eu estou falando por mim, pelo menos, estar nessas estradas, às vezes, sozinho e meditando nessa vastidão de um planeta, né? Não vou falar nem do universo, na vastidão do nosso planeta, e quantas belezas naturais tem. Então, acredito que todos os espíritos já criados por Deus, morem onde morem, a tendência desses espíritos é expandir a consciência, é envolver esse espaço todo, é abarcar todas essas experiências em si mesmo. E é necessário, no modo de eu ver, pelo menos o meu ângulo de vista, esse espaço que, em princípio, parece desabitado para a gente dar vazão para essa nossa expansão mental. Né? Então, eu estou falando até de uma forma bem filosófica, né? Mas eu acredito ser necessário esse espaço, né? Para que... sabe que há uma falha... nós, como seres humanos ainda, que a gente imagina que só há habitação ali quando a gente vê com os olhos físicos pessoas ali agindo. Mas quem não me garante, e a gente encontra na literatura espírita isso, que naqueles campos que eu vou passando, que me dá uma serenidade tremenda, que ali não está um grupo de espíritos conversando, se preparando para agir em determinada região. Quem me garante que não é ali que a inspiração vem, né? Veja que às vezes as pessoas falam que antigamente, nossa, como as pessoas, como tinham gênios que inventavam tantas coisas, né? Eu garanto que esses gênios, de vez em quando, precisavam ir para esses espaços mais isolados. Jesus se retira para o deserto algumas vezes para ficar sozinho. Paulo de Tarso também para criar algumas dos seus textos. É, Allan Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, foi solicitado a ele que ele ficasse sozinho para inspiração. Está lá na Revista Espírita isso, para que a inspiração funcionasse melhor. Então, é necessário o que, em princípio, parece ser um espaço vazio, um espaço de preenchimento das forças espirituais e materiais ainda não condensadas na forma humana. Então, esse espaço é um espaço que iremos nos apropriar dele. Parece vazio, mas não é. Fluido cósmico universal, ele tem que ser manipulado em algumas regiões, ele tem que ser preparado em alguns espaços para que venha fazer parte de um ser humano, de um ser espiritual. Só fala, completando isso que o Allan está colocando, a gente acha que a Terra está superpovoada com 7 bilhões de seres, né, que nós vemos com nossos olhos. Se a gente conseguisse ver com os olhos espirituais as 24 bilhões que tem, sem sombra de dúvida, a sensação seria muito maior. É isso, né? É isso aí, é verdade. Muito bem. Agora, imagine isso no universo como um todo, né? Aí não tem. Não, nós não temos ideia, nós não conseguimos aquilatar o tamanho desse poder divino. Existe uma comparação que eu fiz ontem, pensei, eu achei interessante, queria dividir com vocês. Enquanto a NASA, a China e outros países mandam foguetes para o espaço e vão lá, filmam, retratam, o que é muitíssimo interessante, mas você vê que a base de quase tudo é o ver com os olhos do mundo. Quando você está numa reunião espírita, reunião mediúnica, você pode até perguntar para alguém, Allan, você viu alguma coisa, Luiz? Mas o mais importante não é o que se vê, é o que se sente. O que que você sentiu, Allan? Luiz, o que que você sentiu? Feita essa colocação, eu vou fazer essa introdução para a pergunta ao Luiz. A estrela mais próxima da Terra, com características muito parecidas com a Terra, está a 4 mil anos-luz, cujo nome é a Próxima Centauri, na constelação de Centauros, imperceptível ao olhar humano. Muito bem. Todavia, nós temos ciência que existe a vida depois da morte, em condições apreciadas nos livros mediúnicos. Existem verdadeiras cidades, comunidades, que povoam o espaço próximo da Terra. Mas as comunidades espirituais não são vistas pelos telescópios, pela visão humana. Eu pergunto a você, Luiz, essa nossa visão, a visão biológica, ela é uma percepção muito reduzida, muito primária ainda, da vida que nos envolve? Sem sombra de dúvida, né? Isso aí atestado por todos os meios. Enquanto o Allan estava falando, né, e eu estava lembrando, o Allan caminhando por essas estradas aí cheias de vegetação, que aparentemente não tem nada, ele visto do espaço, ele nem é detectado. Né? Alguém de cima no espaço nem sabe o que está acontecendo ali. Então, realmente, Geraldo, e é por isso que Jesus nos convida a desenvolver essa percepção. Né? Eu já tive uma experiência pessoal, né? uma experiência física, que quando se fala de perispírito, normalmente se fala de teoria, aquilo que nós ouvimos. Né? Eu tive uma experiência física com o meu perispírito se expandindo. Então, quando você participa disso, você pode apreender com muito mais propriedade as coisas que existem. Então, por exemplo, da forma como você está colocando, a visão é nada. A visão é praticamente nada perto daquilo que nós podemos desenvolver com as nossas percepções. Por isso que nós temos que refinar cada vez mais os nossos sentidos, né? Não físicos, mas extrafísicos. Imagina, por exemplo, quando o Chico, quando ele relatava, né, e as pessoas, inclusive, relataram muito, que quando você chegava perto do Chico, você sentia assim, toda aquela intensidade. E lá estava lá aquele carinha com aquele problema no olho, miudinho, né? E, no entanto, as pessoas que tinham capacidade para perceber todos os seus sentimentos, a grandeza daquele espírito, elas... Eu vi uma cena, Geraldo, de um soldado. O soldado tinha quase 2 metros. Aquele troço imenso. E ele pegando a mão do Chico, ele tinha que abrir a porta para o Chico sair. Ele abriu a porta e agarrou na mão do Chico para dar um beijo. Então, essa dimensão que a gente não vê desperta em nós esse tipo de coisa. O amor. É isso aí, Geraldo. Eu também penso exatamente assim, viu, Luiz? Eu imagino... Os próprios espíritos dizem assim, que por vezes eles se surpreendem com a gente de não perceber a presença deles. É tudo tão claro, tão objetivo e tão escancarado, mas a gente não percebe. A gente só está olhando, não vejo ninguém. Ele está dando várias dicas, vários sinais que a gente não percebe ali naquele momento, utilizando a gente, só utilizando quem está ao nosso lado. Um detalhe, né, Geraldo? A gente quer ver. Então, a gente, em vez de se desconcentrar dos olhos, a gente se concentra nos olhos. Aí não vai ver nada mesmo. Eu acredito que o espiritismo, além de funções maravilhosas, objetivos maravilhosos, uma das funções que o espiritismo teve é fazer desenvolver a sensibilidade, que estava acomodada e quase que abandonada, né? E eu acho que é um primeiro passo para o espírito imortal. Nesse caminho, eu me dirijo ao Allan e falo assim: Allan, escreveu Allan Kardec, num texto lá, no item 45, né? Unicamente a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de franquear esta imensidade prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de total aparência de vida, e de encarar, de alguma forma, a ideia dessa infinidade relativa. Então, ele fala assim, privadas de total aparência de vida. Feita essa colocação, e o Kardec destaca a imaginação. Eu pergunto ao Allan, além da imaginação sugerida por Kardec, de que maneira a intuição poderia contribuir para decifrar esses grandes mistérios? A intuição, no seu modo de ver, é utilizada e valorizada pelas criaturas humanas? Olha, Geraldo, o que seria intuição, né? Acho que cabe aqui uma definição de intuição, até para a gente, todo mundo ficar na mesma pauta aqui, né? Seria uma faculdade, uma habilidade, né? De perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou de análise. É uma forma de conhecer diretamente, claramente, imediatamente capacidades de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. Ou seja, é uma percepção que a gente pouco desenvolve hoje no ser humano. Mas até Einstein falava da intuição, né? Nós temos uma frase que é conhecida dele, né? Que a mente intuitiva é um dom sagrado. Olha só, a fala, né, como a frase do Einstein, né? A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Olha que legal. Criamos uma sociedade que a cultura o servo, esqueceu o dom, entendeu? Então, assim, o dom sagrado é o desenvolvimento da mente intuitiva. A mente racional seria o escravo fiel. Então, Einstein desenvolve que você desenvolva, sim, um cérebro racional, dê base para ele. Mas ela só vai funcionar, você só vai ter o recurso se a mente intuitiva usar esses recursos desenvolvidos pela razão para absorver ideias novas, para absorver o novo, para usar. É mais ou menos assim, todo racional deve ser ferramenta do intuitivo. Então, eu percebo as coisas na intuição, trago elas para a razão, para, de uma forma, fazer um filtro, né? Para eu limpar a minha intuição, vamos falar assim. A razão seria o filtro da intuição. Então, eu preciso ter uma razão bem desenvolvida para não ficar achando que tudo é intuitivo em minha cabeça, porque daí eu vou virar um abobado, né? Ah, que beleza, ah, tu, olha o que eu percebi. Tá. Não, eu preciso da razão, mas para permitir que a intuição seja criativa. Então, eu tenho convicção absoluta no que eu estou falando, que a intuição, né, não pode contribuir para decifrar os grandes mistérios. A intuição é o caminho para se descobrir esses grandes mistérios. Ah, sim. Ela não existe outro caminho que não seja através desta imaginação intuitiva. Mas precisamos nos alicerçar no desenvolvimento de uma razão crítica para poder ser o filtro para essa intuição. Por exemplo, um espírito elevado, evoluído, ele tem a intuição muito desenvolvida. Sim, extremamente. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo prático disso aí. Imagina, olha, a minha esposa, ela é confeiteira, ela tem uma habilidade grande com a cozinha. E ela já me contou que às vezes ela sabe que algo está cozido ou frito pelo som. Nossa! É algo assim meio esquisito, né? Porque a gente. Não, mas é porque ele começa. Ela tem um ouvido bem desenvolvido, então ela começa. E desenvolvido para isso, ela começa a perceber que a fritura está no ponto porque o barulho da fritura diminuiu. Agora, isso é algo que ela desenvolveu racionalmente com o uso da intuição. Então, assim, ela percebeu com a prática que aquilo é daquele jeito. E funciona. Aí ela testa uma vez, testa duas vezes, testa três. Ah, é isso, né? Agora, você imagina a gente... Eu vou falar quando eu vou fazer uma palestra. Às vezes eu estou meio sem assim, um tema, né? Eu fui convidado a fazer uma palestra, eu estou sem um tema que eu queira falar naquela hora ali, naqueles dias. Então, normalmente eu faço uma prece pedindo um tema. E aí, rapaz, eu venho aqui para o meu escritório, mexo num livro, mexo no outro livro, dali a pouco aquele tema, ele salta assim aos olhos de uma forma tão clara, mas tão clara, que eu não tenho nem como falar de outro assunto. Eu só vou conseguir imaginar aquele assunto. Né? Então, eu não vou conseguir falar de outro assunto a não ser aquele assunto. E aí é interessante que esse assunto eu começo a lembrar até páginas e capítulos que aquele assunto tem em livros. Fala, isso tem naquele livro, eu abro naquele capítulo. É impressionante. É quando eu trabalho utilizando esse apoio espiritual, porque daí já eu percebo que já não sou eu fazendo aquilo, que aí eu percebo todo o envolvimento espiritual ajudando naquele processo. Agora, eu garanto que o pedreiro, ao fazer uma parede, tem o mesmo apoio espiritual. ele às vezes não percebe. Sim. E às vezes a gente nessa hora pode encher o orgulho e falar assim, como eu sou bom, né? Olha a ideia que eu tive. Olha, eu acho tudo nos livros aqui, que eu sou muito bom, né? E aí vem o orgulho sendo desenvolvido, né? Ao contrário, quando a gente consegue compreender que não somos nós, mas nós somos um de um grupo e só vamos ser aquele que vamos talvez ser a manifestação da fala para aquele grupo, mas com o apoio espiritual intuitivo e presente que é todo o tempo. Nós somos influenciados pelos espíritos mais do que a gente imagina, mais e o dia inteiro. A intuição vai ser a hora que a gente começar a perceber mais essa influência e saber também que aquilo, aquela influência é boa, aquela influência não é boa. Começar a afinar o nosso instrumento físico, racional, para perceber essas intuições e elas serem mais criativas e mais alinhadas com o bem e com o belo. Eu ia falar exatamente isso, Alan, muito bem. Se nós pudéssemos viajar no tempo e fôssemos há 4.000 anos atrás e fôssemos acompanhando toda a humanidade em sua evolução, a gente percebe que a intuição com certeza existe desde aquela época e até hoje ainda não é muito bem percebida. Talvez a gente dê o nome de inteligência, de sorte, de qualquer coisa àquilo que é a intuição. Um dia que nós entendemos que a intuição é a intuição, a gente vai aperfeiçoar esse mecanismo, como você muito bem disse, e isso vai virar o normal, vai virar uma coisa do dia a dia, vai virar no bom dia, é tudo movido por uma energia. Eu até peço depois, Alan, me mandar essa frase do Einstein sobre a imaginação, que eu achei muito interessante que você fez o comentário aí. Muito bem, dando sequência, no item 46, Luiz, ele fala assim, no item 46, Kardec escreve, além desses desertos, há esplêndidos oásis que vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Eu pergunto a você, Luiz, a existência desses oásis na Via Láctea é fornecido pelo livro A Gênese e ainda não confirmada pela ciência astronômica. Tal afirmativa de Kardec, dizer que existem esses oásis de vida e de existência, vai de encontro à lógica? É desprovida de bom senso? Ou contradiz a ciência oficial? O que, que você acha dessa colocação feita pelo Kardec? O Geraldo, a ciência oficial, ela não detectou ainda, mas ela já participa de uma forma muito clara da existência de vida, né? Inclusive, eu já mencionei aqui de cientistas britânicos que estimaram que só na nossa galáxia existe aproximadamente 1 bilhão de planetas como o nosso, né? Então, isso aí a ciência só... A ciência é mais esperta que nós. A gente não vê, né? Mas não admite. E a ciência não, ela não enxerga, ela não tem ainda aparelhagem para detectar, mas ela já estima, inclusive, quantidades, através de cálculos, através de probabilidades. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é lógica pura, e a ciência, inclusive, ela corrobora isso que a doutrina espírita está colocando. E aí você vê que esses oásis, né? A gente, na realidade, dentro do nosso oásis, nós não temos nem consciência do que existe. A gente tem a consciência do que existe aqui na Terra, né? Mas, por exemplo, em outros planetas, em outras formas de vida, a gente não tem. A gente não tem dados, né? Então, sem sombra de dúvida, nós temos que trabalhar a nossa imaginação. Que forma de vida seria, Né? Então, você analisando esses mundos, como vamos ficar aqui no nosso sistema solar? Mercúrio, por exemplo, ele tem uma atmosfera extremamente ácida. Então, vida como a nossa em Mercúrio é praticamente impossível. Certos outros planetas aí, a pressão atmosférica é uma coisa estrondosa, né? Então, por eliminação, você pode admitir ou não que existe vida como a nossa, com essa conformação corporal. Agora, que possam existir vida diferente da nossa, com outra conformação, aí também nós podemos elaborar. Sem sombra de dúvida, Deus não faria um deserto tão grande e tantos oásis tão lindos para não serem frutos, né, e não servirem para o desenvolvimento dessa coisa maravilhosa que é o espírito em evolução. Tudo isso se encadeia e um dia nós vamos compreender. É isso aí, Geraldo. Quando eu li esse texto, Luiz, é exatamente isso. Eu até já emendando a pergunta para o Alan. A narrativa que o Kardec coloca é uma narrativa como se ele estivesse nos dias de hoje. Se nós voltarmos ao tempo em que Kardec viveu, a quantidade de informações que ele tinha e hoje a quantidade de informações que nós temos, a narrativa dele parece uma narrativa feita há 15 dias atrás. Para mim, isso é uma das coisas que impressiona muito. Então, eu emendo essa pergunta para o Alan. O Kardec, já em 1868, quando fez o livro A Gênese, ele falava, o Kardec, entre aspas, todo o contexto espiritual que o envolvia. O nascimento, a progressão dos mundos e a extinção dos mesmos, compreendidas e aceitas pelo Espiritismo no século XIX, contradiz o que a cosmologia diz hoje? Ou você acha que existe um link, Alan, muito forte entre o que o Kardec escreveu e entre o que a cosmologia nos apresenta hoje? Olha, na realidade, que eu saiba, não tem nada que contradiz, né? Existe toda uma inspiração. A gente tem que tomar assim, um certo cuidado, porque Kardec não era um astrônomo ou um cosmólogo, né? Porque antigamente o astrônomo era conhecido como cosmólogo, né? Por isso que fala de cosmologia. Ele não era, mas ele era envolvido, né, por espíritos que intuitivamente o auxiliavam a fazer as perguntas e a selecionar as respostas, tá? Então, existe um trabalho forte, né, desse nosso querido Kardec nesse sentido. Mas que eu saiba, eu não sei se o Luiz sabe alguma coisa, eu acho que nada foi falado de torto aí, não. Eu acho que está tudo dentro dos conformes, meu amigo. Você sabe de alguma coisa? Na Gênese ele menciona, né, que muita coisa que ele está dizendo foi dita por Galileu. Sim, agora, imagina, Galileu era um astrônomo, né? Imagina ele do espaço. Nossa. Pois é, né? O Hubble acho que vai ficar devendo. Nossa senhora, falta telescópio. Né? Não, e é esse o entendimento que eu faço esse destaque. Ao lermos esse livro, nós temos que nos reportar à época. Então, o Kardec, ele está um passo adiante dessas revelações e que a gente tem essa compreensão que ele teve essa percepção. Realmente, ele era um indivíduo preparado para receber essas ideias e ele foi escrevendo o livro e o livro foi acontecendo e hoje ele está, no meu entender, na minha humilde avaliação, em perfeita harmonia com o que temos de mais moderno hoje dentro da astronomia. Né? Então, isso, existe Geraldo, e você veja que ele faz a descrição de um aspecto muito macro, né? Que você veja que outro dia nós líamos ele falando dos satélites e ele não falou que Marte tinha dois satélites. Ele menciona que Marte não tinha. Quer dizer, os espíritos não nos revelam aquilo que nós temos que descobrir por nós. Entendeu? Ah, quer dizer, eles não fazem uma astronomia completa para a gente não precisar mais pesquisar. Né? E mais adiante, Luiz, o Kardec faz uma colocação que eu refleti bastante. Ele fala, existem leis universais que regem tudo. Quer dizer, tudo e todos estão submetidos a uma lei maior. E aí ele faz essa colocação e ele começa a descrever as imagens das estrelas e constelações que estudamos, captadas pelos telescópios, por exemplo, o telescópio Hubble, viajam à velocidade da luz para serem registradas por nossas poderosas lentes. Em verdade, o que nós estamos vendo ali é o passado das estrelas, é o que já aconteceu, é o passado impressionando o nosso presente. Uma lei única preside a evolução de tudo. Assim o Kardec coloca. E aí eu pensei, e aí eu falei, vou fazer essa pergunta para o Luiz. Essa lei que rege, você está vendo o passado das estrelas. Seria, de alguma forma, uma lei semelhante ao ser humano? Porque todos nós estamos aqui, no presente, vivendo as experiências. Mas o nosso passado ainda tem muitas lembranças, muitas coisas vivas que nos impressionam no dia de hoje. Será que isso também está inserido dentro dessas mesmas leis que regem tudo? Geraldo, as leis que Kardec se refere, quando você tem, por exemplo, o nosso sistema solar, ele daqui a 4 bilhões de anos, ele vai se eclipsar. Né? Então vai haver uma explosão, muita coisa desse sistema solar vai se dissolver, né? E vai formar nova poeira cósmica. Então, por essas forças que são universais que ele se refere, que é a coesão, a atração, a repulsão, vão se formar novos mundos, que vão se formar de uma forma incandescente, pelos movimentos eles vão formar a conformação redonda e vão desprender massa, que vai haver outros planetas. Essas são as leis, né? Com relação à outra parte que você mencionou, na realidade, por exemplo, nós assistimos em astronomia uma estrela explodindo. Agora, o que nós estamos vendo é a imagem da explosão. Isso, pelos cálculos astronômicos, quer dizer o seguinte, que pela distância que nos afasta daquela estrela que explodiu, isso aconteceu há milhares de anos atrás. O Camille Flammarion, que é um dos astrônomos espíritas, né, e ele tem um livro muito bonito que chama Estela, ele fala que se você tivesse o braço tão comprido que fosse possível abraçar o Sol, você não sentiria nenhuma dor. Porque a sensação de dor ao você tocar no Sol, ela chegaria no seu cérebro depois de 147 anos. Aí você já tinha morrido. Entende? Então, esses números astronômicos, eles têm essa conotação. Pela distância, a sensação que chega até nós, ela é muito diferente porque aquilo se processou há muitos milhares de anos atrás. É isso aí. Mas pode-se traçar uma relação entre essa lei que rege os mundos, essas percepções, com a influência que o passado tem sobre nós, ou não? Pode pelo seguinte, o Alan estava falando da intuição, né? Intuição, na realidade, é o registro de todas as experiências positivas que vêm do nosso passado. Então, tudo aquilo que nós guardamos como verdades, né, vindas do passado, elas estão em nós. Agora, a partir do momento que isso aflora, né, é o que ele falou, se nós aprendermos a recorrer desse acervo que nós temos da intuição, sem sombra de dúvida, faremos milagres. Principalmente porque a razão evolui. A razão, por exemplo, de 1900, não é a razão de 1900, né? É muito mais aprimorada, atual, auxiliada pela tecnologia, pelas evidências. Agora, imagina uma intuição que nós guardamos lá em 1900. À luz da razão atual, vai fazer milagre, Geraldo. Então, realmente, esse equilíbrio entre esses dois elementos é uma maravilha. E para isso é sintonia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente ouve sempre, Alan, que tudo evolui. Nada permanece estático no universo. Tudo se movimenta, tudo evolui. E nós evoluímos como espíritos imortais. Mas a lei que rege a nossa evolução, será que os mundos também têm sua evolução? Eles passam de um momento para um outro momento, porque tudo evolui? Ou não, Alan? Sim, é uma lei divina, né, Geraldo? Então, como uma lei divina, há uma progressão evolutiva em tudo. Não só no ser humano, como nos planetas também, né? Nós temos que entender que, para o ser humano evoluir, o mundo evolui. Agora, o que é a evolução de um mundo, né? Então, a gente tem que entender isso aí. O que é a evolução de um mundo? É o mundo ficar melhor e mais agradável para a gente habitar ali, né? O que é a evolução de um mundo? O que é a palavra evolução, né? Evolução. Ela significa, né? Então, a gente, quando pensa numa pergunta assim, a gente tem que ir atrás da explicação, né? Então, aqui, ó, vou pegar para você aqui, quer ver, ó? Daqui do Wikipedia, ó. Evolução é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. A ideia de evolução como recurso biológico começou a ser discutida no século XVIII, pois até então acreditava-se na teoria do criacionismo. Então, veja que esse é um assunto que abre uma frente muito grande de estudo, né? A gente não pode resumir a palavra evolução. É uma palavra muito ampla, né? E essa é uma resposta que nós estamos falando na biologia, né? Então, aí você vai ter uma evolução do genético. Por exemplo, a Joana de Ângeles, ela já fala da mudança genética do perispiritual para os seres que vão começar a reencarnar no planeta, poderem agir de uma outra maneira, assim, ter um recurso no corpo físico para trabalhar de uma outra maneira. Então, veja que é uma evolução, mas é uma evolução que foge até a nossa capacidade de entendimento, né? É uma mudança evolutiva que nos convida a uma reflexão, né? Então, quando a gente vem para a sua pergunta, né? Nos planetas existe a evolução? Sim. Guardadas as proporções do que a gente chama de evolução num planeta, ele também vai mudando, né? Até a ponto de uma evolução de um planeta deixar de existir, né? É uma evolução. Aquele planeta deixa de existir, né? Porque tudo está coordenado no universo, né? Então, como tudo está coordenado no universo, as possibilidades de evolução tem para todas as áreas e todos os objetos animados ou inanimados que ocupam o espaço. Fala, Luiz. A própria Gênesis, ela menciona alguma coisa dessa evolução, Geraldo? Porque à medida que o planeta vai se resfriando, vai criando uma crosta. Quando essa crosta ainda é fina, a erupção do seu centro incandescente é muito mais frequente. Então, por exemplo, a Terra já teve época que os vulcões aí eram um de manhã, um de tarde e de noite, né? Hoje você vê que essa crosta foi se condensando cada vez mais, foi se espessando cada vez mais, e essas erupções vão ficando cada vez mais raras. Né? Então, o planeta vai se tornando mais propício à manifestação disso. Entendeu? Para finalizar, me permito, Alan, entrar um pouquinho no campo da filosofia. Eu gosto de fazer essas perguntas no final para que a gente fique pensando, né? Com a leitura do item 45 a 52, ficamos com a percepção que o nosso palco de experiência evolutiva vai além do planeta Terra. Outros mundos são outras tantas moradas na imensidão do cosmos. De fato, para o espírito, há muitas moradas na casa do Pai. Eu fico imaginando, Luiz, que nós chegamos ao mundo. Essa é a percepção, o entendimento de nós aqui chegamos para viver a vida em muitas reencarnações. Então, eu pergunto a você, sendo verdade esta afirmação de que na casa do Pai há muitas moradas, a migração espiritual é uma realidade? De onde viemos? Ô, Geraldo, de vez em quando a gente comenta aí a manifestação de seres primitivos reencarnando entre nós. Né? Então, essa migração, ela existe. A gente nunca comenta que nós também migramos para planetas mais evoluídos, né? E tudo isso está no nosso arcabouço mental, que vai fazer parte da nossa intuição. Então, você veja que intuição rica que nós temos. Né? Esse arquivo onde nós acessamos e muitos espíritos nos auxiliam, né? Quando a gente lê os livros espíritas, eles mencionam muito isso. Em determinadas ocasiões, quando nós estamos em sintonia com esses espíritos, eles trazem à tona do nosso mental essas intuições que nós guardamos, que é propriedade nossa, nós vivenciamos no passado em planetas mais evoluídos. Então, você veja a importância da intuição. Na realidade, mandaram nós para planetas mais evoluídos para a gente desenvolver. Agora, só com a intuição nós usamos esse que nós arquivamos para desenvolver. Então, a intuição deveria ser ministrada na escola, para que todo ser humano pudesse aprender a acessar esses arquivos mentais e utilizar aquilo que nós fizemos tanto esforço para buscar e agora precisamos usar. Então, nós precisamos ainda desenvolver muito esse nosso racional para termos essa consciência e aprendermos quais os mecanismos que nós temos para utilizar essa consciência. Muito bem, então, de fato, a migração existe. E aí eu já emendo uma pergunta ao Alan. Alan, para finalizar, o homem que aqui vive poderá renascer em outro planeta depois da sua desencarnação? Para onde vamos? Eu digo assim, por exemplo, um espírito está aqui encarnado, ele pode ir para um outro mundo mais elevado, reencarnar uma ou duas vezes e voltar para cá? Tudo isso é possível. Agora, vamos lá. Existe um processo evolutivo dos planetas, o planeta, e existe um processo evolutivo dos seres humanos. Então, o planeta ele pode ser de expiação e provas, ou melhor, antes, primitivo, né? E expiação e provas, regeneração, felizes e puros, acho que é isso, né? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? É. E nós podemos, da mesma forma, ser primitivo, né? Nós podemos ser de expiação e provas também, né? E nós podemos ser um dia regenerados, ainda não está no nosso processo evolutivo, e vamos um dia ainda chegar a ser felizes e um dia sermos puros. Né? Então, É mais ou menos assim. Tem aquelas escolas de nível primitivo, de nível expiação e provas, regeneração, felizes e puros. Nós estamos hoje no nível de expiação e provas. Expiação e provas, matriculado num planeta de expiação e provas. Agora, pode ser que a gente se promova a regeneração por nossa habilidade, né? Por nosso desejo de fazer o bem, por nossa vivência do Evangelho, a gente se promova a estar no nível de regeneração, mas a gente queira continuar reencarnando aqui no planeta de expiação e provas para auxiliar outros espíritos que ainda não estão no mesmo nível que a gente. Agora, pode ser que a gente também seja recém-promovido num planeta primitivo e chegue num planeta de expiação e provas. Mas nós vamos ficar parecendo na rua que nós somos um monstro quase, né? Porque a gente tem aquelas atitudes ainda do ser primitivo. Então, todas essas possibilidades existem. Há uma possibilidade, sim, real de habitarmos outros planetas. Em princípio, no nível que nós estamos, expiação e provas, nós desencarnamos e continuamos no expiação e provas, né? Um dia... um dia que a gente puder, então sim, nós habitaremos um planeta de regeneração. Ou nós habitaremos este mesmo planeta regenerado, porque nós também conseguimos a habilidade de estarmos regenerados aqui nesse planeta. Não sei se deu para ficar claro aí. Muito bom. Muito bem, são 11 horas e 1 minuto, chegamos ao final do programa de hoje. Excelentes explicações, boas conversas, acho que todos nós crescemos, espero que vocês, ouvintes, também tenham gostado e que vocês troquem informações com a gente através de perguntas e questionamentos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei em Santa Terezinha, né, no Luz e Verdade, fazendo a palestra lá às 8 horas, que já está havendo palestra presencial. E quarta-feira eu estarei em live, né, com a Seara Espírita Renascer. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe a todos e que nós continuemos o nosso processo evolutivo fazendo bastante força. Um beijo. Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras, Alan. Eu ia falar logo no começo do programa, depois não falei, alguns amigos aqui no comentário me lembraram, hoje é 1º de agosto, aniversário de Piracicaba, 254 anos de existência. Então, parabéns à nossa cidade querida aqui, a todos os piracicabanos, obrigado pela lembrança daqueles que nos lembraram aí, e que a gente tenha aí mais um ano pela frente de Piracicaba, construindo um ambiente saudável e apto a tantos seres humanos aqui se desenvolverem nas suas capacitações. Uma boa semana. Obrigado, muito obrigado. Aliás, recebi aqui esse vídeo de Piracicaba, muito interessante, muito bonito. E assim nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.